esse garoto. Alô, Kleber Leão. Alô, Naldo Bazuca. É assim que elas gostam. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. Bora, chula comigo aqui, vem comigo. Meu casamento foi marcado pra sempre. Meu amigo João Lino, o trio Ternura, junto com ele aí. Toda a galera reunida, maestro. O nosso amigo Juninho Fernando também, primo do Sidney Martins. O Sidney que é filho da terra, viu, Juninho? Tá aqui com a gente curtindo essa noitada maravilhosa. Esse tem bagagem aqui, maninho. Olha a galera do Clique Pará, galera. Ele grita bem alto. Como é que eu posso ser feliz se você não... E a equipe 3D de Capanema também. Eu disse 3D. Sucesso DJ Betinho Isabelle. Programa Clique TV ao vivo no show do Pop Live. Mostra essa galera, põe a mãozinha pra cima aí, galera. Mostra na TV. Quando penso em ligar pra você, eu me escondo de todas as formas. Eu não quero criar esperanças, mas não paro de pensar em você. E esse casamento? Meu casamento foi marcado pra semana que...